movimento que tá. A essa hora muita coisa acontece por lá. A movimentação o tempo inteiro, como um relógio que marca, mas não tem poder. Imaginável o movimento a toda hora. Vejo um neguinho maquinado às 15 pras 3. Protege a boca de quem agora tá na vez. Mais um neguinho que banca o exterminador. Mais um moleque que quer uma vida de doutor. Tem celular do último modelo, tênis importado, tinta no cabelo. Vê só, protege a vida do patrão que conta as moedas, tem vida boa e nem se preocupa com a guerra. Tá nem aí, os mano que morrem de baque, das injetáveis, da cocaína até o crack. Vários bico quantas horas aqui na minha quebra. Cada minuto uma loucura, outra tragédia. Vejo a ambulância passar às 3h20, mas o alguém que vai morrer no dia seguinte, com um tiro no peito e outro na cara. Bancou herói, mas com certeza vai pra vala. Às 3h30 uma tia acende o fogo no meio do terreiro, tá nem aí pros loucos. Ela já sabe que aqui é muita treta. A droga tá em alta, mexendo com as cabeças. Tem uma filha bonita que faz programa, ensina as menininhas a arrastar os homens pra cama. Ninguém aqui é otário pra ficar a pé. Usa a arma dela, o corpo de mulher. Mulheres sugares, uma noite nada mais. Vejo o tiozinho ali sentado no portão, fazendo pipa, uma pá de moleque no chão, quebrando o vidro pra fazer o cerol. Guerrinha no campinho, dura enquanto tiver sol. Depois das 6, a guerra é de verdade. Agora os covardes assombram a comunidade. Quando o relógio tic-tac faz mais um, quando o relógio tic-tac faz mais um, aqui na área sempre conta menos um guerreiro, menos um guerreiro, menos um. Quando o relógio tic-tac faz mais um, quando o relógio tic-tac faz mais um, aqui na área sempre conta menos um guerreiro, menos um guerreiro, menos um. Se liga agora na esquina, o movimento como tá. Tem várias portas fechadas com exceção do bar. Dinheiro, droga e álcool rola solta. Mesa rodada de mulher com o novo dono da boca. Diz que dinheiro não compra a felicidade, mas na quebrada paga a cumplicidade. Vários bico, pouco liga aqui pra vida louca. Menos um na quebrada que dormiu de toca. De frente ao extra, vem no farol. Foi ontem à noite e hoje o sangue se amarela no sol. Pra se ligar, rola escola, o movimento é de boa. Já 7h30 da noite, já cai garoa. Os cara cola no bar que tem sinuca. No meio da jogatina, colam as mina maluca. Cola uns noia que meteram B.O. Tem uns que grilam, tem uns maluco que se acaba no porra. Mete o ferro sem dó, sem dó, sem medo. Coragem aqui, vem disso aqui, varga na ponta do dedo. Sem falar nos brinquedos, oitão quadrado. Aqui acorda cedo, vê os maluco que atravessa as madrugada. Parceiro da noite, 4 da matina. Sentado no canteiro, no auge da adrenalina. Gosta do sereno, comparsa da lua. Vítima da rua, do ódio e da loucura. Quando o relógio tic-tac faz mais um, aqui na área sempre conta menos um guerreiro, menos um guerreiro, menos um. Quando o relógio tic-tac faz mais um, quando o relógio tic-tac faz mais um, aqui na área sempre conta menos um guerreiro, menos um guerreiro, menos um. Estorme agora enquanto as mina apavora, enquanto os mano morre lá fora e os moleque atira e sai fora. Tem guarda segredo, dorme com medo, acorda na noite, desespero e sonho vira pesadelo. Na mão do inimigo, escolha suas armas.